CH Beats, São Basílio tá na casa. Ei, hehe, e vou tirar uma recorde. Sensato dueto. Sobre não vou desistir. Quem quiser derrubar pode vir. Vou que o tempo não sabe esperar. Tenho que me adiantar. Todo jogo e não vou desistir. Quem quiser derrubar pode vir. Vou que o tempo não sabe esperar. Tenho que me adiantar. A vida me ensinou a caminhar com minhas próprias pernas. Jogar o jogo sem me esquecer das regras. Encontro pedras, labirinto sem saída. Encontro vários na sede pra trás da minha vida. Porém me adianto e ultrapasso os comédias. Não fico falando, eu passo sempre acima da média. Se a porta tá fechada, nunca entro sem bater. E não saio antes de terminar o que entrei pra fazer. É muito simples, por isso que eu não complico. Pragmático, sou prático, em cima do muro eu não fico. Decidido, não sou de jogar moeda. Em tudo a consequência, não tenho medo da queda. Eu tô pronto pro confronto. Chego pesado, otário, fica moado. De canto, só resmungando, tonto. Se sentindo ameaçado, feito bicho acuado. Só porque tô trabalhando. Tô no jogo e não vou desistir. Quem quiser derrubar pode vir. Vou que o tempo não sabe esperar. Tenho que me adiantar. Tô no jogo e não vou desistir. Quem quiser derrubar pode vir. Vou que o tempo não sabe esperar. Tenho que me adiantar. Na moral, eu nem abalo minha moral. Tô legal, de boa, nunca precisei pedir aval. Faço minhas rimas, minhas canções. Do jeito que mais prefiro, tomo minhas próprias decisões. Canto por amor, porém eu levo a sério. Preciso pagar as contas e nisso não há mistério. Independente, todo dia eu trabalho. Tenho filhas pra criar, então por isso eu batalho. Falei bem ou falei mal, mas falei. Se não tenho o que dizer, então se calem. Invejoso na usura, murmura, pragueja. Orgulhoso, maldade em sua mente lateja. Tô na peleja, meu modo sem acelero. Minha cantiga, minha alma séria, não deixo fluir. Se é verdadeiro, não importa, chega depois ou primeiro. Eu tô no jogo, na calma, e assim vou prosseguir. Tô no jogo e não vou desistir. Quem